Como é que olha para esta partida? A equipa de Nogueira do Cravo esteve tranquila? Sim, a equipa do Nogueira esteve tranquila, fez uma excelente partida. Tivemos várias ocasiões de golo, matrimos três, mas tivemos o domínio completo do jogo e os meus jogadores estão de parabéns por grande execução fidel. Portanto, isto foi um jogo em casa, houve algum tipo de preparação especial para esta equipa adversária? Já conheciam esta formação? Nós fazemos a observação dos adversários, já conhecíamos a equipa de Maçã, nós trabalhamos com ideias e com ideias bem definidas e mantemos a nossa ideia de jogo e nós fizemos mais uma vez. E penso que quem veio ver o jogo ficou feliz por a decisão da nossa equipa, que tem feito um bom trabalho, trabalhado muito para alcançar as vitórias. São então mais 3 pontos que permitiu também à equipa de Nogueira do Cravo escalar-se na tabela classificativa. Sim, são 3 pontos importantes. Nós queremos fazer 5 pontos em todos os jogos. Temos conseguido melhorar alguns e vamos continuar a trabalhar para conquistar muito mais, porque é isso que nós queremos.